2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, nós temos o texto, como já colocamos, que prega a palavra, ensina a tempo e fora de tempo, redarga, repreenda, exorte, com toda a longanimidade e doutrina. Bem, então vamos ver texto de Paulo a Timóteo como um ponto de partida, apenas para falarmos e iniciarmos a temática que nos propomos para hoje, aprendendo a desenvolver a temática bíblica. Então, o nosso assunto é falar da pregação. Teologicamente ou academicamente falando, isso chama de homilética, esse assunto dentro da grade curricular de teologia. Mas nós temos aqui como tema, aprendendo a desenvolver a temática bíblica. Bem, inicialmente, como preliminar, o que eu quero passar a vocês é que a pregação é uma característica muito peculiar, quase que restrita, do movimento histórico chamado cristianismo, ou dos discípulos de Jesus, ou da igreja, mas que a gente acostumou chamar de cristianismo. Por que a pregação é uma característica peculiar do cristianismo? É que nenhum outro segmento religioso na história teve, de fato, reuniões frequentes e regulares para a pregação, a difusão, a propagação de seu credo e de suas doutrinas, que a gente hoje reconhece como pregação. Nem mesmo o judaísmo teve essa característica de pregação como o cristianismo teve. O judaísmo chegou um pouquinho mais próximo nas reuniões da sinagoga, quando havia aquelas reuniões onde os seus principais da sinagoga, os rabinos, falavam ao povo e eram o que mais se aproxima dessa nossa reunião hoje de igreja local para pregação do evangelho, para culto, e também na figura dos profetas. Então o judaísmo teve uma similaridade ou algo semelhante na figura dos profetas, que nós até já tivemos a oportunidade aqui de falar disso, onde os profetas vinham em nome do Senhor, dizendo assim, diz o Senhor, e que era parecido com o que hoje nós podemos chamar de pregação, e ao mesmo tempo através das sinagogas, onde havia leitores do texto da Torá, dos profetas, e ao mesmo tempo oradores e pregadores nas sinagogas. Então nenhuma outra religião, nenhum outro segmento religioso, senão o cristianismo, teve uma característica muito forte com a questão da pregação. A pregação caracterizou profundamente o segmento chamado cristianismo, o evangelho como hoje conhecemos, porque foi assim que Jesus iniciou. Jesus começou pregando e incumbe os seus discípulos a fazer a mesma coisa. E é isso que a gente tem a partir dali na vida e na história do segmento cristão, ou chamado cristianismo. Então, nem a religião judaica, nem a filosofia grega deram à pregação a mesma significação, significado, importância que o cristianismo deu. Por isso, é quase impossível a gente falar desse segmento histórico, né, iniciado por Jesus, chamado de cristianismo, e que sem não falar de pregação, sem não falar da pregação, que é a propagação dessa fé, desse credo, dessa mensagem que é as boas novas de salvação. Então, portanto, é quase impossível, quando você abre, inclusive, o Novo Testamento, Jesus pregou, os discípulos pregaram, aí vem grandes figuras como Paulo pregou, e não teve outra forma dessa mensagem chegar em outro lugar senão pela pregação. Então, falar de cristianismo como um segmento histórico e não falar de pregação é quase impossível. Então, falar de um é falar de outro, quase que similarmente, sucessivamente. Bem, a preparação e a entrega de sermões é uma atribuição dessa matéria teológica chamada homilética, onde hoje nós aprendemos um pouquinho melhor sobre como isso funciona. Nos tempos do Novo Testamento, era uma coisa muito mais espontânea. importante dizer isso, que no Novo Testamento, no princípio, com Jesus, com os apóstolos, Pedro, Paulo e outros, eles não tiveram o privilégio que hoje nós temos no que tange a aprender técnicas, a aprender teoria a respeito da pregação. Todavia, também, nós não temos o privilégio que eles tiveram de, apesar de não ter nenhuma dessas teorias, nenhuma dessas regras e princípios de como preparar um bom sermão e um esforço, mas eles tiveram um privilégio que nós não tivemos, de serem profundos no conhecimento das Escrituras de então, que era só o Antigo Testamento, de maneira que eles podiam fazer uma exposição do Antigo Testamento numa pregação assim, como aconteceu com Estevão, como aconteceu com Pedro e como algumas vezes aconteceu com Paulo. Eles simplesmente pegavam o assunto, o tema e começavam a pregar. Ou até mesmo como aconteceu com o diácono Filipe, que encontra aquele eunuco no caminho. O eunuco está lendo um texto do qual ele ficou sabendo na hora, e aí ele pergunta ao eunuco se ele sabia ou entendia o que estava lendo. A resposta do eunuco foi: como eu posso entender, não há quem me explique. E diz o texto bíblico, esse é Atos capítulo 8, que começando por aquela escritura, por aquele texto, por aquela passagem, Filipe, diácono, Pedro, diácono, fez uma exposição de toda a escritura a ponto daquele homem, no caminho, já se converter pelo ouvir a palavra, creu, converteu, se arrependeu e já pediu o batismo, já vai para a Etiópia, batizado, convertido e com uma vida transformada. Então, esse é o privilégio que os crentes do Novo Testamento tiveram e que nós só não temos porque nos tornamos assim, muito mais relapsos, muito mais desleixados nesse sentido do que eles. Mas eles eram muito mais assimiladores, muito mais profundos, muito mais cheios de conteúdo das Escrituras do que nós hoje. Então, hoje, a gente tem o privilégio de estudar princípios, teorias, técnicas e tudo mais, e não sermos tão profundos quanto eles. E eles não tiveram o privilégio de estudarem princípios como eles, que hoje a gente tem a oportunidade de estudar, mas foram muito mais profundos do que nós. Daí, eu diria que a gente pode definir essa área da homilética como uma ciência, porque ela tem fundamentos, ela tem princípios, ela é uma arte, porque ela precisa ter habilidade, ela precisa ter prática. Pregar não é uma coisa que você só aprende no sentido da teoria, tem que ter a prática. Então é como aprender a dirigir, não adianta decorar o livrinho e você, no final das contas, não saber ligar o carro e sair com ele. E, ao mesmo tempo, é uma técnica, porque ela tem aplicações. Ela, do ponto de vista da sua aplicação, ela tem técnicas. Então, ao mesmo tempo que pregar é uma ciência, é uma arte e é uma técnica. São as três coisas juntas que a gente pretende, de fato, entender um pouquinho melhor e aprender também. E eu sempre coloco uma definição para o homilética que a gente tenta trabalhá-la até com pontos menores ou com minutos no seminário, porque a gente não terá essa oportunidade. Eu defino homilética como a arte de preparar sermões e comunicá-los publicamente com o fim de persuadir. Então, essa é a definição que eu coloco. A arte de preparar sermões e comunicá-los publicamente com o fim de persuadir. Arte, porque exige habilidade, como eu já falei. Arte de preparar, porque pregar exige preparação. Não existe essa coisa de abrir o caiu aqui, o Senhor deu. Isso não existe, tem que se preparar. É uma preparação que tem a ver com o conjunto que você lê, que você ouve, que você aprende na sua trajetória na vida cristã, mas também é um preparo especial que você faz para estar ministrando. Por exemplo, eu aqui hoje e agora não cheguei aqui e abri o texto para falando. Teve uma preparação prévia para isso. Bom, então é a arte de preparar o quê? Sermões. Sermões porque o texto, na verdade, nos ensina que você, ao pregar o texto bíblico, você não precisa fazer um discurso. Sermões é esboço, é esqueleto, são apontamentos. Então, apesar de que cada pregador é um pregador, existem aqueles pregadores que memorizam, então, portanto, não fica dependente de um papel, mas o sermão refere-se àquele arcabouço, se refere àquele esqueletozinho, se refere àqueles apontamentos que você faz, seja no papel ou gravado na sua cabeça, mas que é o roteiro que você vai seguir para falar o que você tem que falar. Porque senão você começa com ares, termina com bugalhos, e no final das contas ninguém fez absolutamente nada. Então é a arte de preparar sermões e comunicá-los. Comunicá-los porque comunicação é diferente de falação. Normalmente o que mais a gente tem hoje nos cultos das igrejas é falação. E para falar, basta boca, língua, voz. E se tiver microfone, então, no caso de crente, ficou melhor ainda. Que amplifica a voz do cidadão, e aí ele fala, fala. E só que nem todo mundo que fala comunica. Porque comunicação é quando eu tenho uma mensagem e eu consigo fazer com que essa mensagem chegue até você de maneira compreensiva. E você diga amém. Entendi, compreendi. Pode até não praticar, mas pelo menos chegou aí. E chegou de maneira clara. Isso é comunicação. Então, há uma diferença entre comunicar e falar. Apesar de que toda vez que você comunica verbalmente, normalmente, claro, você fala. Mas nem sempre que você fala, você está comunicando. Por isso que o nosso objetivo, a nossa meta, é tentar fazer com que nós sejamos cada vez menos faladores e cada vez mais comunicadores, ok? Então é a arte de preparar sermões comunicados publicamente. A pregação, ou a UDEC, como nós a definimos, é uma comunicação pública. Quando você está falando em particular, isso chama de outra coisa. É um estudo dirigido, é um evangelismo pessoal, é uma conversa entre amigos, é uma evangelização pessoal, qualquer coisa dessa natureza. Mas nunca poderá ser chamada de uma comunicação pública ou uma pregação ou uma homilética. É sempre uma comunicação pública, não importa quantos estejam presentes, é uma comunicação pública. É quando você tem um pequeno, um médio, um grande auditório e ouvindo, isso é uma comunicação pública. Então a gente define como a arte de preparar sermões comunicados publicamente com o fim ou o propósito ou o objetivo de persuadir. Então, toda a pregação, ela tem um propósito. Por isso, com fim, é com propósito, com objetivo. É o objetivo de edificar, de restaurar, de salvar, ok? E o método é persuadir, com objetivo, com fim de persuadir. Persuadir é convencer. E quando nós convencemos pela palavra, nós estamos cumprindo esse propósito da pregação. Não é terrorismo, não é chantagem, não é barganha, é persuasão. E a persuasão a gente define como a arte de convencer pelas palavras. Também pelo poder do Espírito Santo, é claro, mas é a arte de convencer pelas palavras. A homilética, ela também está relacionada a três áreas que a gente precisa falar e não pode esquecer. A homilética está relacionada à área da oratória. O que é a oratória? Oratória é a arte de falar em público. Então, qualquer pessoa que fala em público, ele é um orador. Ele está na prática da oratória. Qualquer um. Então, é o político, é o camarada no dia da formatura que falou lá, é o líder sindical, companheiros e companheiras, é o presidente de uma associação de qualquer coisa, é um advogado no tribunal. Então, todos esses estão praticando o que a gente chama de oratória, okay? Que é a arte de falar em público. Okay? É a arte de falar em público. Falatório, a gente sempre diz que é exatamente o contrário da comunicação, né? Quando se comunica, você transmite. Quando não se comunica, você de fato está só falando, aí é um falatório. Oratória define-se como essa arte de falar em público. Outra coisa que está ligada à homilética é a eloquência. E o que é eloquência? Eloquência é a capacidade intelectual de convencer pelas palavras. Uma pessoa eloquente é uma pessoa que consegue convencer você só com as palavras. E aqui eu dou um exemplo muito simples. Vendedor. Uma pessoa que é vendedor nato, ele faz você comprar o que você não precisa, com dinheiro que você não tem, e ainda faz você perguntar quando é que ele vai passar de novo e que ele pode adquirir o produto uma segunda vez. Isso é eloquência. E nós precisamos deixar muito claro, principalmente no meio pentecostal, que eloquência não tem nada a ver com gritar, eloquência não tem nada a ver com pular, eloquência não tem nada a ver com soprar, eloquência não tem nada a ver com jogar paletó, eloquência não tem nada a ver com pirotecnia do culto, eloquência não tem nada a ver com nada disso. Eloquência é uma pessoa que consegue articular muito bem as palavras, intelectualmente, né, uma pessoa capacitada, né, porque para falar bem você tem que ter, de certa forma, um certo conhecimento, então isso é uma capacidade intelectual. E então você, por essa capacidade intelectual, você consegue articular bem as palavras do modo que você convence seu ouvinte, seu auditório, seja lá do que for, você vai convencer. No caso da pregação, nós não atribuímos à eloquência, unicamente à eloquência, o poder de convencer, porque nós estaríamos deixando de lado o poder do Espírito Santo. Então, na pregação, a eloquência trabalha com o poder, com a chamada unção do Espírito Santo. Porque quem for pregar apenas no poder da eloquência, ele vai ser um bom orador. Poderá arrancar até aplausos, mas não falará a almas e a corações de ninguém. Porque pregação é falar à alma e ao coração de quem ouve. Então, se não houver poder do Espírito Santo, unção do Espírito Santo, graça do Espírito Santo e persuasão do Espírito Santo, só vai falar à mente, a intelectos. Arranca aplauso, mas não falou ao coração de ninguém. Por isso que eu estou aqui falando de eloquência, mas sem deixar de falar do Espírito Santo. E retórica é uma outra área que a homilética está ligada, e retórica é um estudo prático e teórico dessas regras que envolvem o dom natural de quem fala. Então, retórica é um nome que se dá a essas regrinhas práticas, bem práticas, teóricas e práticas ao mesmo tempo, que desenvolve quem tem o dom de pregar, o dom de falar, o dom natural das palavras. Então, não há como você falar de pregação ou de homilética sem não falar também de oratória, de eloquência e de retórica. Ok? Bom, então a primeira coisa que eu quero, depois dessa introdução com vocês, é falar do lugar e do poder da pregação. Qual é o lugar da pregação e qual é o poder que existe na pregação? Deixa eu até aproveitar e falar algo com vocês, que é uma convicção pessoal minha. Eu vejo hoje muitos pastores, muitas igrejas, muito preocupados com o crescimento da igreja. E aí eles buscam métodos de crescimento, eles buscam shows para crescimento da igreja, eles buscam estrelas para chamar pessoas para a igreja, enfim. Abrem o show e fazem alguma coisa para tentar chamar cada vez mais pessoas para a igreja e abrir, vamos assim chamar, as portas cada vez mais. Quando eu olho para as próprias escrituras, e principalmente no livro de Atos, onde nós encontramos a história inicial da igreja, eu vejo dois pilares apenas como pilares fundamentais para uma igreja andar e para uma igreja caminhar. Se você ler os 28 capítulos do livro de Atos, os dois pilares principais, se você ler essa igreja andando, portanto, as duas pernas que essa igreja andava, era a pregação da palavra e a oração. Você vê a oração sendo mencionada em quase todos os 28 capítulos de Atos, como uma questão de uns 3 a 4 por aí. Mas quase em todo o capítulo de Atos você tem uma menção à oração. E espalhado pelo livro de Atos, você tem aqueles textos dizendo que a palavra crescia, a palavra se escondia, a palavra era pregada, a palavra crescia e o Senhor acrescentava todos os dias, não era conversão dominical, não. Todos os dias os que iam sendo salvos. Então essa igreja cresceu, e eu vejo hoje muitas outras igrejas também crescendo, sem a necessidade de nada disso que eu vejo hoje pessoas fazendo, numa sofreguidão enorme para fazer a igreja crescer. Então, nós vamos falar agora sobre o poder da pregação. E eu entendo que a pregação da palavra, ela é poderosíssima, mais poderosa do que nós imaginamos. É que os próprios pregadores da palavra de hoje não creem nem no poder da palavra que prega. Porque quando você vê um pregador, ele mesmo está dando um jeito de criar o fruto ou do resultado da palavra que ele pregou, é porque ele não crê na própria palavra que pregou. E aí já diz Isaías, 55 anos, que a palavra, é o Senhor falando para Isaías, a minha palavra jamais voltará vazia. Então, se a palavra não fizer o efeito em você, meu amigo, nada mais fará. Nada mais falar, não adianta que pode esquecer, nada mais parar. Se você não abriu o coração, se não entendeu, se a palavra não chegou ali, se você não se convenceu, nada mais parar. Ou eu creio no poder dessa palavra, que ela é poderosa o suficiente para transformar, para converter, para fazer coisas extraordinárias, e nós hoje temos exemplos e testemunhos de pessoas, por exemplo, que se converteram lendo a palavra, apenas isso. Não teve ninguém pregando, não teve ninguém falando absolutamente nada. O cara simplesmente chegou lá, pegou o livro da Bíblia, começou a ler. E tem a história de um que se tornou pastor, já estava até no Senhor, filho do pastor, etc. E começou lendo Mateus, veio Mateus, começou de manhã lendo Mateus, Marcos chegou lá pelas 2 horas da manhã, já no dia seguinte, ele estava em João 19, e já com a mão para cima, se convertendo, dizendo, é isso aí mesmo. Eu um dia, Mateus, Marcos, Lucas, e aí quando ele chegou em João 19, que já estava repetindo pela 4ª vez a história da crucificação, ele entendeu que Jesus morreu por ele e se converteu. Não tinha ninguém, era ele sozinho, com o texto da Bíblia mesmo, Mateus, Marcos, Lucas, e não conseguiu parar de ler, então falou em João 19 e já se converteu. Então, eu tenho que crer no poder dessa palavra, que ela não é apenas uma coisa de homem, ela é a palavra de Deus, principalmente se você pregar com verdade, com sinceridade. Então, qual é o lugar da pregação? Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 4, verso 16, onde nós vamos encontrar a referência bíblica de que a pregação ocupou um lugar central no ministério de Jesus. Você vai encontrar Jesus, isso nos evangelhos, você vai encontrar Jesus iniciando o seu ministério pregando. Jesus vai lá para ser batizado por João Batista, tinha um propósito, um cumprimento também profético, e depois que ele sai dali, diz o texto bíblico que ele já sai, já pregando, ensinando, e até o ensino de Jesus era pregação, e a pregação de Jesus era ensino. Então, estava no ministério de Jesus, Lucas capítulo 4, do verso 16 ao verso 21. Vou pedir que alguém leia para nós, por favor. Lucas capítulo 4, do verso 16 ao 21. Esta estrutura que gosto ouvir Então, olha só, irmãos, capítulo 4 de Lucas, capítulo 4, verso 16, o que o texto está dizendo? É um cumprimento do profeta Isaías, capítulo 61, verso 1 e 2. E que, nesse texto, nós encontramos um resumo do que foi de fato o ministério de Jesus. Foi um ministério onde ele, de fato, pregou. E Jesus pregava não só falando, Jesus pregava também quando estava curando, quando estava dando exemplos, porque muitas vezes ele acabava de realizar algum feito e ele simplesmente dizia, ó, como eu dei um exemplo, façais vós também. Então, o lugar da pregação foi central na vida de Jesus. Se nós somos discípulos de Jesus, onde deve ocupar a pregação? O lugar da pregação tem que ocupar a nossa vida? Também central. Ainda que você não seja um pregador do púlpito da igreja, ainda que você não seja um pregador do microfone, mas que a sua vida seja a pregação, e que você, em todas as oportunidades que tiver, também seja um pregador. Se você estiver falando em particular com alguém que está sendo um pregador, você evangelizando qualquer pessoa em qualquer lugar, você estará sendo um pregador. Então, a pregação ocupou lugar central no ministério de Jesus. E Jesus nos deu o exemplo das muitas formas de pregar. Ainda que aqui nós estamos falando muito mais dessa forma pública de pregar, mas Jesus foi pregador de todos os modos, aspectos e modalidades. Você encontra Jesus pregando o sermão do monte, de uma multidão, e que segundo os historiadores, 3 dias Jesus falando. Um intervalo provavelmente só para comer, beber e dormir, mas 3 dias direto aquele sermão e a turma ali ao pé do monte Jesus falando. Você encontra Jesus, entre aspas, perdendo o seu tempinho, ao mesmo tempo, né, de fato ganhando, com uma mulher à beira de um poço. Você encontra Jesus sendo visitado à noite por um príncipe de uma sinagoga principal dos judeus, que era o Nicodemos, e pregando. Então você encontra Jesus pregando para a multidão, você encontra Jesus pregando para um, você encontra Jesus pregando na praça, você encontra Jesus indo na casa. Aí você encontra Zaqueu, você encontra o outro fariseu, Jesus vai lá para comer, Jesus pregando no meio da refeição, não é? Jesus pregando em todo o tempo, em todo o momento, em todo lugar, das muitas formas. Aí volta aquilo que eu já tive a oportunidade de dizer em outras vezes e oportunidades, é que hoje você encontra muita gente dizendo o seguinte: o homem está impedindo a obra de Deus na minha vida, o homem me deixa. E a maioria dessas pessoas que encontram, por exemplo, o homem está impedindo a obra de Deus na vida dele, traduzindo: ele queria pregar no culto da igreja no domingo à noite. E aí, por alguma razão, ele não tem essa oportunidade de pregar no culto da igreja dele no domingo à noite. Aí ele sai por aí dizendo, não é, que o homem está impedindo o ministério dele, o ministério dela, o homem está sendo um impedimento, o homem não reconhece o ministério, porque na cabeça da maioria dos crentes hoje, o único ministério é esse, e a única forma de exercer esse ministério é dessa forma. Então, todo mundo pensa que foi chamado, a princípio, com esse ministério maior que é o de pregar, ainda que pregar seja uma chamada de todos nós, mas como um ministério maior, como um dom maior, todo mundo pensa que só existe esse, pregar. E aqueles que de fato têm, acham que a única forma de pregar é essa, domingo à noite, no horário do culto mais nobre da igreja e no culto da igreja. Eles não pensam em pregar em outro lugar. Quando você olha para Jesus, o lugar onde mesmo Jesus pregou foi dentro de um templo em cima de um culto. Jesus pregou em todo lugar, só fez pregar nos 3 anos e meio do seu ministério, e antes disso, já teve lá, esporadicamente, um momento lá com os doutores do templo, com 12 anos, ainda já pregando, ensinando, e Jesus, o lugar que menos pregou foi dentro de um templo, e nós queremos exatamente o inverso. Então, o lugar da pregação é central no ministério de Jesus. Ele não só discurso, ele proclamou, ele evangelizou, ele ensinou. A pregação tem esse significado, esse propósito na pessoa de Jesus. E para Jesus, a pregação, ela incluía todos os elementos que pudessem levar uma pessoa a pensar, a refletir, de modo a ver, sentir, avaliar e poder tomar decisões. Então, a persuasão da pregação, ela tem essa proposta e esse propósito. É levar a pessoa a verdadeiramente ver com os olhos da mente, com os olhos da alma, do coração, sentir, ao mesmo tempo avaliar, para que ele possa tomar decisões na vida. Então, a pregação tem esse objetivo, de trazer essa notícia do Evangelho, de trazer essa verdade do Evangelho, da vida, para as pessoas, de modo que elas tenham essa iniciativa de poder enxergar o que até então ela não conhecia, ela sentir, e como é que essa mensagem vai ser trabalhada no seu sentir, no seu emocional, ela vai também poder avaliar e tomar a decisão. Aceito ou não aceito, recebo ou não recebo, creio ou não creio, mas esse é o propósito e a proposta da pregação. Ao tempo também que a gente precisa saber qual o poder que a pregação exerce. Bom, como eu disse, eu creio que a genuína pregação do Evangelho, da Palavra de Deus, tem um poder, que é o poder peculiar da Palavra de Deus, que é Jesus, Jesus é a Palavra, se confundem. Então, há um poder na Palavra que independe de qualquer pregador, e a gente tem que crer nisso. Mas a pregação, ela tem um poder que pode ser visto em dois fatores, ou em dois aspectos. O primeiro é no poder do Espírito Santo, sem dúvida. O que esse texto de João, no capítulo 16, verso 8 a 10, nos diz? Diz que é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso significa, então, dizer que sem Espírito Santo não tem poder, não tem conversão, não tem mudança, não tem transformação, não tem tal, não tem nada. Porque fica aqui um cara sozinho falando, como qualquer outro poderia falar, falando muito bem, mas no final das contas, ninguém foi tocado, porque não teve o poder da Espírito Santo. Então, o poder da pregação, ela reside nesse poder do Espírito Santo. Só que esse poder do Espírito Santo, ele está ligado à persuasão, que é essa capacidade que eu também tenho e adquiro pela graça de Deus de convencer pelas palavras. Então, a pregação, ela reside, o poder da pregação, ela está nessas duas pernas, né? Nesse duopé, nesse tripé, nesse duopé, é o poder do Espírito Santo e a persuasão. Então eu tenho que estar capacitado a falar de maneira que eu convença, mas essa capacitação, ela tem que estar também sob ou debaixo da unção, do poder e da graça do Espírito Santo, ok? E em ambos está o poder de convencer. Aí eu dou alguns exemplos, porque o texto, por exemplo, que lemos de Lucas 4:18, diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, é uma profecia a respeito de Jesus, e ele mesmo lendo o texto, o Espírito do Senhor sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, e a dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, é essa persuasão, esse poder do Espírito Santo, que juntos faz com que a pregação seja eficaz. Esse poder aqui é eficaz, é resultado. Porque muitas vezes se prega e não há resultado, não há eficácia, não há feedback, não há resultado verdadeiro. Estou nem falando de resultado imediato, não. Estou falando de resultado mesmo. Nem na hora, nem depois, nem na hora nenhuma. Não houve resultado nenhum. Muitas vezes pode ser pela razão de que não há poder de espírito sobre aquela pessoa e ele também não tem persuasão nenhuma em relação a nada. Então ele vai se tornar um falador, mas não um comunicador das boas novas com essa capacidade da pregação. Você vai encontrar Jesus pregando, tem muita gente que rejeitou, isso aí é um outro tempo também, mas muita gente que cria, Até Paulo, quando teve a maior das suas decepções na pregação em Atos 17, quando ele prega aqui como um sermão dos mais filosóficos, mais intelectuais sermões de Paulo, no final a coisa, depois ele se ouve sobre esse assunto, não está muito assim, eu não, mas o texto diz que houve alguns poucos convertidos. Então, quando a pregação aqui é a pregação genuína do Evangelho, ali haverá de cada 100, pelo menos 10 ou 5 que a mensagem vai chegar. Tá? Porque eu não posso dizer que toda pregação que não tem um resultado eficaz seja por culpa do pregador, da mensagem ou coisa que vale. Inclusive, quando Jesus fala daquela parábola da semente, ele exatamente mostra que a semente é a mesma, mas está indo em terrenos diferentes, dá resultados diferentes. Se cair no meio dos pedregais, dá até um crescimento, mas não tem raiz, quando vem sol e queima, queimou. Quando cai no meio das espinhos, os espinhos se forma, ela não consegue crescer. Quando cai na beira do caminho, tem terra, fica ali no cimento, passarinho vem, tem alguém de muita boa semente. Agora, quando ela cai na boa terra, ela dá a 30, a 100, 60 e a 100 por 1. Então, nós precisamos saber, e eu inicialmente tive muita crise em relação a isso, particularmente falando, porque eu achava que bastava pregar a palavra, eu creio no poder da palavra, e que todo mundo se converteria. E aí quando eu comecei a ver que nem todo mundo se convertia, nem todo mundo aprendia, nem todo mundo praticava, nem todo mundo, né, ainda mais no exercício pastoral de ver isso, mais de ver isso, parece que está jogando pérolas nas portas, o negócio fica meio complicado, você fica assim, de vez em quando, aquela frustração, mas aí eu comecei a entender que não era um problema da semente. A semente pode ser genuína, mas tudo também depende da boa terra, do nosso coração. Então, desde 100, pode ser que só 10 recebam de bom grado aquela palavra. E os 10 vão ser abençoados, vão frutificar, vão ser menos. E os outros 90, aí o problema dos 90, a mensagem foi semeada. Ok? Mas é claro que não é só por essas razões. Por isso que o pregador, ele tem que se valer de todos os métodos possíveis para ele ser um bom pregador, um bom comunicador do Evangelho, em todos os sentidos, ser verdadeiro, ser profundo, ser simples, ser direto, ser ungido, essa palavra que usamos, né? Ser ungido, capacitado por Deus, para que no que depender dele, todo mundo que o ouvir, será abençoado, não tem para onde correr. No que depender dele, do preparo dele, da condição dele, a semente será genuína. Porque aí, se não houver um resultado esperado, eficaz, aí o problema não é do pregador. Então é por isso que nós estamos aqui. Para que nesse assunto da pregação, você não seja o impedimento. Você não seja um testigo. Você não seja um falsificador da palavra. Você não seja um atribulador das fontes. Você seja o bom semeador que saiu a semear. Agora, se alguma terra não frutificou, aí a culpabilidade não deverá ser mais sua, ok? Um outro ponto, que é o penúltimo ponto que eu quero tratar com vocês esta noite, é sobre a pregação e as suas competidoras. O que são as competidoras? É, aquilo que compete, aquilo que está competindo, aquilo que está brigando com a pregação hoje. Porque a pergunta que se faz, ou que nos fazemos, é justamente essa. Nós estamos vivendo uma época em que a pregação parece que está cada vez mais diminuindo. Você vai em muitas igrejas por aí, e o que você encontra é tudo menos pregação. Há igrejas que têm duas horas e meia, três horas de reunião, culto, seja lá o nome que se deu o culto, e às vezes aquelas três horas juntos ali, sobraram 5, 10 minutos para uma pregação. Teve de tudo, teve testemunho, teve coreografia, teve show, teve canto, teve louvor, teve entretenimento, teve tudo. Eu costumo até fazer um trocadilho de palavras, que as igrejas hoje estão usando muito de entretenimento e pouco alimento, né? Que alimento mesmo você não vê, mas tem muito entretenimento. Aí a pergunta que a gente faz é o seguinte: por que isso? Aí é o que eu quero tratar hoje com vocês aqui. É que a pregação, ao longo dos anos, ela vem sofrendo um menosprezo muito grande. Apesar de a pregação caracterizar esse segmento histórico chamado cristianismo, mas ela, nos dias atuais, tem sofrido um menosprezo muito grande por conta de uma valorização exacerbada de alguns elementos, né, de alguns pontos contemporâneos hoje, e o menosprezo, né, dela cada vez mais. E quais são as competidoras da pregação hoje? Eu selecionei pelo menos aqui três principais. A primeira são os métodos múltiplos e odiernos da comunicação do Evangelho. Métodos múltiplos e odiernos de comunicação do Evangelho. O que, que tem acontecido? Às vezes a gente não sabe aproveitar a possibilidade de propagar o Evangelho de maneira maior, melhor, mais eficaz, mais poderosa, mais universal e etc. Porque nos tempos de Jesus e dos apóstolos, eles tinham praticamente dois métodos de propagar o Evangelho. Ou pessoalmente, gogó, ou através das epístolas, das cartas, que foi o que Paulo mais fez. Acabou-se por aí. Não tinha mais por onde ir. Não existia rádio, não existia internet, não existia CDEC 10, não existia nada disso. Eles então se limitavam à pregação, que não tinha nem esse aparelhinho bobinho que a gente usa para amplificar a nossa voz e podermos ser ouvidos mais longe, mais distante, com mais pessoas, sem arrebentar com as formas vocais. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham uma valorização da pregação muito maior do que nós. E hoje, o que, é que nós temos? Hoje nós temos livros, hoje nós temos revistas, hoje nós temos jornais, hoje nós temos filmes, hoje nós temos a música, apesar que boa parte dela é só Jesus na causa, mas temos a música, temos a internet, nós temos todos esses meios que ajudam hoje e deveriam ajudar a pregação, a propagação do Evangelho. Só que o que, que tem acontecido? Esses elementos, ao invés de serem utilizados cada vez mais na finalidade da pregação, eles estão sendo utilizados para substituir a pregação. Então, a igreja não prega mais, bota um filme para o cara assistir, todo mundo assiste no final do filme, porque está tudo bem, vou correr na casa. Aí, o cidadão prefere ler um livro, prefere ler uma revista, prefere assistir um filme. Prefere navegar na internet, prefere assistir um DVD, qualquer um, em qualquer lugar. Ele prefere ouvir uma música. Ele grava muito mais e muito melhor uma música, mas ele não está afim de ouvir uma pregação. Então, esses elementos que deveriam ajudar a propagar, que deveriam ajudar a coisa a crescer, têm substituído a pregação. Infelizmente, está substituindo a pregação. De modo que esse é o primeiro elemento competidor hoje, são as mídias atuais, são os métodos múltiplos de comunicação do Evangelho. Aí você tem a televisão e o rádio, que hoje ajudam nessa propagação, porque nesses meios de comunicação pode se pregar de maneira eficiente mesmo. Todavia, você tem essa dificuldade muito grande hoje na pregação do Evangelho. Segundo, nós temos a desvalorização da pregação por parte da liderança de hoje. A liderança de hoje, os pastores de hoje, os líderes de hoje, estão desvalorizando a pregação por causa de entretenimento, que eu acabei de falar agora. A maioria dos líderes hoje estão substituindo a pregação por entretenimento na igreja. Porque o que, que eles querem? Eles querem audiência. O que, que eles querem? Eles querem retorno financeiro. O que, que eles querem? Eles querem gente. Isso interrogando a igreja. Não interessa se a igreja está aprendendo a palavra, não interessa se você está com a vida mudada, não interessa se você se converteu, não interessa se você está lá, não está contribuindo. Então é isso que interessa para muitos líderes. Por isso, como por exemplo, estamos aqui com um bom número, louvado seja Deus. Mas eu ainda diria que se fosse um outro tipo de reunião, de louvor, de louvorzão, de até uma campanha doida dessa aí, nós estamos num número assim, bem reduzido. Porque com certeza seria 10 vezes mais o que temos aqui. Porque hoje o povão também está muito interessado em ouvir e aprender a palavra. E os líderes, que também na sua maioria só querem saber de audiência, portanto gente, e isso é sinônimo também de finanças, e ele não quer saber de mais nada, então, se a palavra não atrai, o que que atrai? Entretenimento. Então, vamos entreter. Se o que eles querem é entretenimento, daremos a eles o entretenimento, e eles nos darão o que a gente quer. E assim, fica todo mundo na sua, e a amizade continua. Então, portanto, esse é o segundo problema, a segunda competidora da pregação hoje. É porque a liderança de hoje, irmãos, está exatamente assim. Infelizmente. Eu, particularmente, volto a dizer sempre que eu pago o preço de uma igreja não muito lotada, pago o preço de não ter finanças para fazer muita coisa, pago o preço de tudo, mas não abro mão da oportunidade, um privilégio para mim continuar sendo e continuará sendo sempre, espero não me desconverter nunca, mas continua sendo um privilégio sempre o pregar a palavra. Então, o que depende de mim é isso que vocês verão sempre, pregação da palavra, nos cultos e qualquer que seja a situação, e se depender de mim, de qualquer estrela, de qualquer entretenimento, vocês vão ter que caçar um outro cidadão, um outro pastor que queira fazer esse negócio, e eu estou fora, eu não estou afim de que não consigo, de fato, de maneira alguma, me vender a isso. Era o Evangelho. E eu creio que se não for assim, não será diferente. Porque senão não é genuíno crescimento. Aí às vezes você tem uma igreja lotada, mas daqueles 1.000, 10 é convertido nisso, 10 entendeu o Evangelho, 10 sabe o que é ser filho de Jesus. 10 sabe o que é servir o Senhor. Os outros 990 não sabem nada. Só sabem que ali é um lugar legal, que tem um negócio legal, que tem uma bênção legal. E talvez você até encontre algum tempo dizendo, não, eu vou lá para fechar o meu corpo, porque Deus todo o corpo fica meio aberto, aí eu chego lá para orar tão forte, e aí vejo o corpo que embora. Quer dizer, o sujeito não sabe nem diferenciar o que é um centro espírita de uma igreja evangélica. E aí basta até olhar o que a gente está vendo na televisão, como vimos domingo agora, numa programação da Rede Globo, uma mistura de padre com rabino, com uma pastora cantando lá nos louvores, tudo num programa só, a turma do Monte Baiana vestida de candomblé, um camarada lá também do candomblé, assinado, aquela confusão do inferno, e tudo lá misturado, no final das contas, todo mundo dizendo que estava sendo tolerante, tá? E aí a gente está vendo por aí. Então, nós precisamos saber que o Evangelho não nos ensina a ser intolerante, que é o que muitos crentes no passado eram. Os crentes no passado diziam que se não fosse com ele, está tudo um pouquinho nos infernos. Então, isso é. Na verdade, existia até aquela briga dos pentecostais com os não pentecostais. Pentecostal dizia que não pentecostal era crente. E não pentecostal dizia que pentecostal era um ET, era coisa de outro mundo. E isso não era evangelho, um bando de dois malucos, analfabeto e ignorante. E uns diziam que os outros diziam que era. Só que hoje nós estamos no outro extremo da coisa. Hoje não há mais essa briga entre os próprios evangélicos, também não há mais essa briga entre os evangélicos e os outros segmentos, só que também está misturando demais. Aí o camarada vai lá no terreiro, recebe um passo, isso aqui é uma tolerância religiosa, né? Recebe um passo lá também, e tal como nesse programa da TV, no final tem uma turma lá jogando uma benta, um monte de crente na plateia, e tal, jogando uma benta lá com as rosas, e os crentes lá aplaudindo. E aí também vai para o outro extremo. Nós não sabemos ficar no equilíbrio. Qual é o equilíbrio? O equilíbrio é respeitar Você é um ser humano, você crê no que você crê. Agora, eu tenho uma convicção, como você tem a sua. Se você me der a brecha, eu te falarei por que eu creio no que eu creio. E te desafio apenas a fazer a comparação para você ver o que tem mais sentido de se crer. É o que você crê ou o que eu creio. Só isso. Me dê só essa oportunidade. Nós vamos continuar amigos pro resto da vida. Mas vamos fazer essa prova? X. Você, eu ponho a prova. O que você crê, você põe a prova o que eu creio. Vamos ver o que tem mais coerência. No final, nós dois nos convertemos ao que tem mais coerência. É simples assim. Me respeitando. Não precisa ninguém dizer que o outro está por certo, não precisa dizer que o outro está condenado, mas também não precisa, no caso nosso, que cremos no que cremos, se submeter a qualquer outra coisa só porque estamos na chamada intolerância religiosa. Aí já fica difícil, né? E até um desafio assistir qualquer reunião, em qualquer lugar que me chame, eu vou pregar o Evangelho. E tá, agora está me dizendo, não, pastor, não é que receber um passo aqui, que assim como fui lá receber oração, agora eu só receber um passo. Aí já vai ficar meio complicado o negócio, a gente vai ter que conversar as minutos. Terceiro, a gente fechando, a ênfase que hoje a gente está dando a programa institucional, os pastores principalmente hoje, está dando muito ênfase a programa institucional da igreja. Pois programa, atividade. Então, por exemplo, você tem hoje muitos pastores ou muitas igrejas que estão apenas envolvidos com o programa da instituição. Reunião, evento tal, evento X, programa tal, programa X, participação não sei o quê, realização não sei o que lá. E vai só fazendo programas institucionais e a pregação também vai ficando para trás. Alguns pastores se dedicam muito à visitação, também esquece da pregação. E, biblicamente falando, a pregação, ela ainda é muito mais eficaz do que a visitação. Não estou dizendo que ela não seja importante, estou falando em nível de importância. A pregação ainda é muito mais eficaz do que uma visitação, é muito mais eficaz do que um conselho, um aconselhamento, é muito mais eficaz do que qualquer cerimônia ritual que um pastor possa fazer, muito mais eficaz do que uma boa administração que um pastor possa ter. A pregação do Evangelho é maior, é mais eficaz do que qualquer outra coisa que um pastor possa fazer, ainda que as outras coisas não devam ser deixadas de realizar ou de fazer. Então, hoje o que está acontecendo? Programa institucional. Pastor vive envolvido com um monte de programa, igreja envolvida com um monte de programa, não tem pregação. Aí a festa não sei do que, e aí a festa não sei do que lá, e é congresso não sei mais do que, e congresso não sei mais do que lá, reunião não sei do que, reunião não sei, faz programações todas de instituição, se a gente não prestar atenção, a gente perde isso aí, daqui a pouco não tem mais pregação de nada, não se ouve estudo bíblico em lugar nenhum, não tem pregação, só esse envolvimento. Aí fica aquela igreja envolvida, isso é boa campanha também, 7, 14, 21, corrente, dá a mesma coisa. Essas igrejas, se parar com essas programações, se as igrejas de todo mês tem uma festa, em janeiro a festa de jovens, em fevereiro a festa da senhora, em março a festa da criança, aí abril a festa dos quem já vão nascer, aí em maio a festa dos que já morreram, aí em junho a festa dos que já vão chegar, aí em julho a festa dos que já foram, aí festa. Se parar 6 meses de festa, desvia todo mundo, que é a igreja chegou, agora, né, irmão, logo a batida espiritual que é para crente, se é boa espiritual, essa é só pregão, de vai e vem, e de corre para lá, e de corre para cá, e sobe um monte, e desce um monte, visita ali, e ora aqui, jejua aqui, escuta o demônio lá, evangeliza cá, entrega a folheta ali, vem para a consagração agora, jejua amanhã, escuta o Deus, escuta a oração, evangelização, vigia, consagração, se parar isso, cara, pensa que também é e aí, automaticamente, ele pensa também que a vida espiritual já não tem mais nada a ver, e etc, etc. Então, portanto, queridos, a ênfase em programas institucionais, visitação pastoral, aconselhamento e até administração, você quer ver? Há pastores hoje que são só administradores. O cara que sabe administrar uma construção, sabe administrar a igreja, mas eu conheço um amigo que nunca prega, nunca pregou, eu nunca vi. E as ovelhas dele também dizem, eu nunca vi pregar, não prega, todo mundo prega, eu só administro, eu sou só empresa. Então, está errado. O pastor não foi um homem administrador, foi um homem de pregador da palavra. Como é que eu vou conduzir ovelhas a pastos verdejantes se eu não tenho condições de prover esses pastos verdejantes? E na aplicação pastoral é o alimento, é a palavra. E aí, assim vai. Por isso, o que, que diz Romanos 7, 17? Abre aí para a gente ir fechando esse ponto. E a gente... Romanos capítulo 10, verso 17. Quem achar, por favor, pode ler. Romanos capítulo 10, verso 17. Então, olha só. A fé tem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.